final. Eu liguei, liguei, você não atendeu. Não atendeu. Eu mandei mensagem, escrevi, mas você não leu. Eu sei que você deve estar junto com suas amigas, falando qual foi os motivos das nossas brigas. Aqui te esperando, nesse momento insano, com um ramo de flor na mão. Quero rever todos os nossos planos, tudo que conversamos não pode ser ilusão. Batiza esse som com gotas de água benta. Nosso romance é dos anos 90, uma mistura de mel com pimenta, um doce veneno que a gente experimenta. Sem perceber me tornei dependente desse amor inconsequente. É uma brisa louca que não tem fim. Quero você toda, toda, todinha pra mim. Quando eu lembro de nós dois, chapando pela madrugada, tomando banho de chuva, curtindo várias baladas. Quando eu lembro de nós dois, ouvindo o som do Pirapura, queimando skunk na blunt e apreciando a lua. Quando eu lembro de nós dois, eu sinto aperto no peito. Eu tento evitar, eu tento escapar, mas não tem jeito. Eu liguei, liguei, você não atendeu. Eu mandei mensagem, escrevi, mas você não leu. Eu sei que você deve estar junto com suas amigas, falando qual foi os motivos das nossas brigas. Aqui te esperando, nesse momento insano, com um ramo de flor na mão. Eu quero rever todos os nossos planos, tudo que conversamos não pode ser ilusão. Menina louca atrevida, eu tô num beco sem saída, e a única alternativa é você voltar pra minha vida. Do jeito que tá, não dá pra ficar, a gente precisa sentar e conversar. Se tá bagunçado, vamos arrumar, você que decide a hora e o lugar. Ei! Tô precisando me encontrar contigo. Eu não quero ser só um amigo. Eu sei que eu dei mancada, que eu errei, eu pisei na bola. Tranquei seu coração, depois joguei a chave fora. Hoje você me ignora, mas é só questão de tempo pra gente conversar e acabar com esse tormento. Eu quero te provar que juntos somos capazes de acreditar e lutar pelos mesmos ideais. Nossa história vai mais além que Julieta e Romeu. Eu juro, eu sei que ninguém te fez mais feliz do que eu. Você me completa, você é a dose certa, você é a inspiração pra esse pobre poeta. Olha, eu deixei essa mensagem na sua caixa postal pra dizer o quanto você é importante, o quanto você é especial, e dizer que nosso amor é eterno, é imortal. Eu liguei, liguei, você não atendeu. Não atendeu. Eu mandei mensagem, escrevi, mas você não leu. Você não leu. Eu liguei, liguei, você não atendeu. Não atendeu. Eu mandei mensagem, escrevi, mas você não leu. Você